faço link com trap, swing, beat, man. Eu faço link com trap, swing, beat, man. Eu faço link com trap, swing, beat, man. Eu faço link com trap, swing, beat, man. O melhor de São Paulo, forneço o ABC interior, todos os estados. A onda que eu levo é melhor do mercado. Eu compro e vendo fácil, só por meus contatos. O melhor de São Paulo, forneço o ABC interior, todos os estados. A onda que eu levo é melhor do mercado. Eu compro e vendo fácil, só por meus contatos. O celular que tá tocando, 420, então vamos. Contato tá gritando, é só marcar o ponto. A City é nosso ganho, são crudas e quebrada. SP eu tô em casa, essa daqui é do concavo. O tapa, não vejo nada, minha mão tá fumigando. Minha mente tá levitando, a onda me deixa zonzo. Calma mano, senão cê vai tomar mais um tombo. É tanta viagem que eu nem sei mais pra onde vamos, nem como. Mais uma dose de tequila pronto. O nome dessa vibe que tá me deixando. Os moleque tá passando, pic tipo como. As biate tá gostando, caneta com hidropônio. Meu cigarro eletrônico faz um novo artista. Faça as artes, ainda venda obra-prima. Dos centros da rua, a galeria, peça fina. Eu faço contato do céu, ela passa que veio direto da China. Tô muito crazy. Eu faço link com trap, swing, beat, man. Eu faço link com trap, swing, beat, man. Eu faço link com trap, swing, beat, man. Eu faço link com trap, swing, beat, man. O melhor de São Paulo, forneço o ABC interior, todos os estados. A onda que eu levo é melhor do mercado.